Sei tão bom aqui, bem. É grande, bem. Se põe as coisas no final. Aí, sabe o que acontece quando bumbo e caixa batem junto? Junto com o neguinho com desculpa dominar o mundo. Se o mundo é pequeno, vou onde der na telha. Um b-boy universal, suburbano na veia, pra fazer a cabeça. Eu vou em Amsterdã, acordar em Paris pra tomar um café da manhã. Fazer barulho em Tóquio, barulho em Bruxelas. Imagina esse barulho em Santiago de Compostela. No bolso passaporte e um punhado de dólar. Também aposto nas certezas só pra ver o que que rola. E eu vou calço meu tênis e vou por aí. Pego a mochila e vou por aí fazer amigos, espalhando beats pelo mundo. Beats pelo mundo, beats pelo mundo. São 23 países por esse mundão afora. Só fui buscar minhas libras, meus euros, meus dólares. A saudade aperta na hora de sair fora. E agora tem mais um, acabei de voltar de Angola. Barulho em Zurique, Bruges, Milão e Pori. E na Espanha dominar Barcelona e Madrid. Sacudi a Irlanda e os pubs de Londres. Com cerveja e bom bagulho, aí o bonde vai longe. Vou de avião, vou de onde, vou do jeito que eu posso. É que eu saí do underground, mas sei que o mundo é nosso. E assim eu vou. Boto um jeans e vou por aí. Pego o boné e vou por aí, assim eu sigo em frente. Se New York é um estado da mente, dou uma passada em LA pra encontrar com a minha gente. Um cante na esquina só pra sentir o clima. Botar o Hollywood bom lotado com a mão pra cima. Passo o cartão de milhas e vou marcando meus pontos. Quebrar o gelo de Moscou, de Quebec, Toronto. E na Alemanha se tá quente, uma gelada nos bares. Posso falar dos países, mas não lembro todas as cidades. É que quando eu vou mesmo e vou com tudo. Minhas raízes são do Rio, mas meus sonhos são do mundo. O rap é foda, tu sabe, eu já falei, já toquei em vários lugares, mas ainda não parei, então eu vou. Boto o pé na estrada e vou por aí.